versão brasileira. A partir de agora, aumenta o volume do seu paredão, porque a pressão mundial chegou. É Top 10, é Brasil, bebê. Oh, baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor e não me sai da mente, não. Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor. Eu sentando gostoso com olha bandido, dizendo não para, não para. Tô gemendo com olha manhoso, pedindo pra mim dar tapa na tua ala. E eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar sua boca, chamar de safada. Me espelhando, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapa na rava. Eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar sua boca, chamar de safada. No espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapa na rava. Segue no Instagram, Toque 10 Oficial, a pressão do seu paredão. Alô, Raíssa é a rodada, Israel Muniz, sucesso é Brasil. Oh, baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor e na mensagem da mente, não. Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor. Tô sentando com olha bandido, dizendo não para, não para, não para. Tô gemendo com olha manhoso, pedindo pra mim dar tapa na tua raba. Eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar sua boca, chamar de safada. No espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapa na raba. Eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar sua boca, chamar de safada. No espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapa. Oficial, a pressão do seu paredão, que é o Mix Studio, gravando tudo ao vivo.